aguento mais viver neste país. Pobreza. Tudo aumenta e meu salário está lá embaixo. Pobreza. Pego um baú, mas que preço absurdo. Pobreza. E ando a pé, vai gastar o meu sapato. Pobreza. E eu não vou poder comprar outro tão cedo. Pobreza. Só tem um jeito, a solução é calotar. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. Pobreza. Tô sem grana e eu tô duro, eu tô quebrado. Pobreza. Sem emprego eu não tenho o que comer. Pobreza. A recessão está matando a todos nós. Pobreza. E ele fala que essa crise é passageira. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. Pobreza. Eu levantei um barraquinho na favela. Pobreza. E o aluguel eu já não posso mais pagar. Pobreza. E o dinheiro para comprar a madeira. Pobreza. Como eu tô duro, eu fiz foi de papelão. Pobreza. Mas não fiquei nem uma semana na favela. Pobreza. Eles vieram e botaram no chão. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. Pobreza. Trabalhar não adianta que ele não deixe. Pobreza. Se eu for roubar, tenho certeza que me prende. Pobreza. Então agora a solução é impedir. Pobreza. E a minha morada vai ser embaixo de uma ponte. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. Pobreza. E eu espero que tenham pena de mim. Pobreza. Que tenham pena de você também. Pobreza. A inflação já está chegando a mil. Pobreza. E como sempre as mentiras diz que é 10. Pobreza. Na mesa dele nada falta, é só fartura. Riqueza. E eu sem mesa, tudo aqui é só faltura. Pô. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou. E eu já tentei até ser camelô, mas como sempre ele não deixou.